máxima para o 3-0, saída de São Leão. 3-0, São Leão, bom. 5-8, São Leão. Uma 72, a 34, da Civil, para 2000, a gente me escreve. 891. Para o 3 a 0, seleção 1. 3 a 0 para o 1, 4 a 0.